Desce de graça, medonha, sem rosto. No alto daquela monta pedreja, três cavaleiras voam na perseguição mais natural. Naquele tempo a vida era simples e alegre, o odor verde de um rio, o sabor das cerejas. Era assim que vivíamos, desse pé das colinas, ignorantes do mundo. Mas um dia, tudo mudou. Ao dormir, o sonho dessas sombras outra vez, de tal maneira impregnado de verdade, de lembranças, de detalhes precisos. Mais bonito.